Bom dia, Gol 2171, Salvo Uno, 1200 para 360. 400 na Tango 1. Outro número 5, está tornando a colagem, aqui, ó, está tornando o número de 3, só desvia para nível de voo 360, voo 2065. Possibilidade de uma morte no voo 2065. 2065, o outro seria 2065. O 2075, o centro do sítio, pretende a onda 28 do sinal 3, com propriedade em 32, e do sinal 1 do voo. Joana Montanha. Controle Salvador 2770. Ajuda o 770 para passar na nova line, para a gente sair da sua nova grade. Após o desvio, direita, coral. Após o desvio, direita, coral 160, 2770.